Esse é o seu momento. Não que eu vá, mas hoje é onde? Arrasta pra cima! Aí ó, eu disse cara, é o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher. É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher. É o melhor lugar pra esquecer, ó. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Fá! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Joga pra cima. É paredão. Sinclair CDs e o Chan CDs. André CDs. Arrasta pra cima. É piseirão da hit aí, ó. Eu disse cabaré. É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher. É o melhor lugar pra esquecer. Vai, vai. É o melhor lugar pra esquecer. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vai, vai, vai, vai. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem, vem, vem. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Quebra! André Cedeiros, o moral de Ibi Coara. 077-999-32-6322. É piseira! Novo hit!